Senhores Zelador, boa noite, Azul 4220, estação Bravo descendo aos 150 na Mari. Azul 4220, identifica, desce via para 2000, ajuste 1020. Via 2020, obrigado. Tatã 3170, identifica a chegada à Mari, desça até 050. Mari, essa é a chegada 3170. O azul 4220 estabilizou a distância. Azul 4220 completa final, torre 1895. Obrigado. Salvador Clarence American 230. American 230, Salvador Clarence. Could you confirm your flight level? Salvador, este é o azul 4220, final de 7.5 milhas. So, flight level 340, Roger, stand by. Zero, altímetro no 020, 1020, o vento 080 graus com 09 nós, tempo autorizado, pista no zero. Pista autorizado, pista no zero, azul 4220, obrigado. And 230, ready to copy. Go ahead for American 230. Clear to Miami as flight plan route, flight level 340, SID Momo, meaning transition, runway 10, after takeoff left turn, score code 5022, departure control frequency 120.8. Now for American 230, we're clear to Miami via flight plan route, flight level 340, Momo, climb maintaining 10,000, left turn after takeoff, squawk 5022, departure 120.8 for American 230. American 230, SID Momo, Mimi, transition. I will spell November, Echo November, India Mike, transition. Okay, after Momo, this is transition for, that was November, Echo November, India Mike, and the 10,000 feet for America. American 230, follow the SID Momo. And report ready for startup and push. Okay, report startup for American 230. Controle Salvador, bom dia. 520, informação Delta. Controle 520, identifica na chegada Mar e desce até o 050. Samara 050, solicita pro WhatsApp. Justamente mantém a chegada. Justamente mantém a chegada, 050. Basta chuva forte a moderada no final daqui. Obrigado pela informação, Azul 4220, solo 09 à direita, solo 21, decimal 9, boa noite. Obrigado. Azul 4220, autorizado, táxi Alfa, reportante da Juliette. Alfa, reportante da Juliette, 4220. Santo 3170, desça para 2000 pés, ajuste no 020, sale para LS, posto localizador. 230, Leon Clearance, Salvador Clearance. Go ahead, Sergeant 230. After takeoff, maintain heading until 2,000 feet or 3 miles. Okay, I'm going to verify the altitude. 4220, prossiga via Juliet, posição 01. Juliet 01, 4220. Azul 42 no meio, identifica, chegada bom, chegada Mari, desça até o 0620 e redução para 2309. 060, 2309, 42 no meio. 2170, está livre LS, aponta o localizador. A nave na escuta do controle de Salvador, então Salvador operando visual, com chuva leve sobre o campo. Pesando 70, torre 1895. Pesando 3170, reporte passando Simbra. Com o trem checado, altímetro no 020, chuva leve sobre o campo. Thank you. Zero autorizado pouso, pistão no zero, pistão molhada, o vento 060 graus com 08 nós. Só 3520, desça para 2000 pés, ajuste 1020. 2000 pés, ajuste 1020, usa 3520. Azul 4216, desça para 050. 050, 4216. Zero, solo 19, à direita, solo 121, decimal 9, boa noite. 1219, TAN 3, 170 informa que pegou um pássaro bem em cima da pista, ele deve estar caído aqui, bem na central, uns 500 metros atrás. 4216, pode manter a proa norte, para a gente perder a altitude, senhorita? Passiva. Ok, vai manter a proa então. 4216. Está morto em cima da pista. Grato, será feita uma vistoria. 219, a gente fez uma boa noite, está 3170. 219. Lá é portal estabilizado, está 3520. Salvador, TAN 3170, de volta. TAN 3170, autorizado, TAGS e Alfa Juliette, posição 06. Alfa Juliette, posição 06, TAN 3170. Induna, que tu espera, 2000 pés. Induna, eventual espera, confirme. Afirmativo, a aeronave que precedeu no pouso colidiu com pássaros e a pista para a parte do momento está impraticável até a vistoria da Infaero. Só espera em Duna pela direita 3520. O azul 4216 tem condições de prosseguir para ITAP e efetuar espera no 050? Afirmativo, ITAP e espera no 050, 4216. Boa Azul 4216, ITAP inicia espera no 050. Gente, ITAP vai iniciar espera no 050, 4216. Iniciando espera até 3520. Good evening, Ground American, 230, ready for pushback and startup from gate 11. American 230, gate 11, startup approved, call me right for taxi. Startup approved, and we'll call you ready for taxi, American 230. Então 3520 e azul 4216, apenas para informação, a viatura da Infraero já se encontra na pista, aguardando só a liberação da mesma para as aeronaves aproximarem. Gente, talvez no meio. 3520. Prossiga 3520. Após Duna, completo o procedimento, ILS-X-Ray 3520. Excelente, após Duna, autorizado o procedimento ILS-X-Ray 3520. Azul 42 no meio, completa a convertida da Nafrodi. Poderia confirmar para o 42 no meio? TAP após o TAP Duna, completando a chegada. Gente, após o TAP Duna, completando a chegada, 42 no meio. Ground American 230 is ready to taxi. One one Indian Alpha 200.310, direct contact tower 118.95, altimeter 1020, over flight in good day American 230. Okay, India Alpha to holding port 10 for American 230. Azul 42 no meio, desça para 2 mil pés, o ajuste no 020, autorizado sinal ILS, reporte estabilizado. Reporte estabilizado. 42 no meio, foi a informação. Sim, 10 mil pés, autorizado, reporte será estabilizado, 42 no meio. Você confirmou um ajuste para o 42 no meio? O 020. O 020, obrigado. Estabilizou, 3520. 3520, contato com a torre, 118, decimal 95. 18925, boa. Está na escuta da torre? Afirmo na escuta, visual, baixar o trabalho do 3520. Entra 3520, altímetro no 020, o vento 150 graus com 03 nós. Então, pista molhada, tem pouso autorizado, pista no zero. Retire pouso da 3520. Rota Mike X Delta, acionei a identificação. Rota Angle Mike X Delta, contato radar. A 74 milhas, se tiver Salvador. Vou na Pro de Mari, para a chegada Mari, reporta no ideal de descida. No meio? A escuta, o 42 no meio. Você deixa 02 no pé? Afirmativo, senhor. Já estamos descendo. Posso estabilizar? Quatro. And Tower, good evening. American 230, we're on hold short of Bravo for runway 10. American 230, line up and stand by runway 10. Okay, line up and wait, runway 10. Line up and wait, runway 10 for American 230. 3520, somos 35, firme no 200, Manaus, solo. 209, boa noite. America 230, you are clear for takeoff, runway 10, wind 140 degrees, 0, 2 knots. Hey, clear for takeoff, runway 10 for America 230. 35, confirme. Afirmativo, 118, decimal 95. 95, obrigado. Torre Rio, boa noite. Azul 4216, final de 6 milhas e meia. Boa noite, Azul 4216. Continue a aproximação. Aguarde autorização de pouso. Levantou no 30 graus, 2 nós, pista molhada. Ok, ciente, aguardando a autorização. 4216. Autorizado o pouso, 4216. Abonnet 37, contact 120 decimal 8, good flight. Thank you, have a good evening, 120.8 for American 230. 6238. American Airlines 238. American 230 is with you on the Momo departure. American 230, with your contact, climb to level 340 via Momo departure. Hey, come to flight level 340 via the Momo departure from American 230. Tango Mike Echo Delta, deixa para o nível de voo 050, o ajuste no 020. Solo, 1139, chamando 2 anos de Manaus, solo. 219, boa noite. Paulo Salvador, boa noite, azul 4-6-1-6. Boa noite, táxi de Alfa, Juliette, 103. Alfa, Juliette, 03, 4-2-1-6. Confirmar para o 4216, a posição seria 03? Afirmo, posição 03. Ok, obrigado. departure, American 230. I'd like to go direct Tango, Romeo, Sierra. Alaska 230, contact now, Recife Center, 126, decimal 85. 2685, American 230.